vezes tentava chorar, não tendo lágrimas. Essa dor que fazia doer o meu coração. Quantas vezes tentava lutar, não tendo força. E aos poucos morria a vida dentro de mim. A liberdade eram grades e o sol não brilhava mais. E quanto mais eu tentava, era um abismo, outro abismo. Faz o melhor, é deitar no seu corpo.